radial 244 a 30 milhas sudoeste de Salvador. Viemos. Eco Tango Índia, bom dia. Suba corredor forte, inicialmente a 1 no meu pé. Controle Salvador, Paterno 0, ciente da novembro, levando 1185 para 1150. Vem para cá 1-0. Afirmativo. Macau 1-0, identifique, autoridade de chegada à mar e definitivamente ao 050. Gente, chegada à mar para o 050. Macau 1-0, poderia confirmar se está cruzando o nível 175 agora? Afirmativo, cruzando agora 175. Certo. 027, o controle opera em 119.35, contexto. Autorizado Porto Seguro, nível 340, Upper Whisky 50, decola da 1-0, está restrita a menos de 1.200 metros, decola da 1-0 com a primeira curva direita, saída da El Transição Giné. O código transponder 5027 e o controle Salvador 1-9935, agora 777. 1-777, correto, chame quando pronto para o puxo e acionamento. Chamará quando pronto, agora 777. Lima Bravo Mike, é o solo? Ok, sua transmissão está com a clareza baixa, um pouco chiada. O senhor pode repetir o nome da localidade? Já está aprovado aqui, a gente sabe que é próximo a Porto Seguro. Só queria anotar aqui o nome da localidade. Ok, Fly Club, Porto Seguro. Ok, então Lima Bravo Mike, copia. Lima Bravo Mike está autorizado para o Fly Club de Porto Seguro, 045. Decola da 17, curva direita para o corredor Axé, restrita a 1.000 pés até a liberação do controle, que opera em 119.35. O transponder será o 0263 e cotejo. Lima Bravo Mike. Lima Bravo Mike está autorizado para o Fly Club, decola da 17, curva direita para o corredor Axé. Eco Tango Índia, autorizado da presente, a sessão 095. Obrigado, Índia. Correto, Lima Bravo Mike, para o acionamento táxi de decolagem, a torre em 18.6, o QNH é 1-0-4, qual é o POB? 0-2, ok, bom voo, bom dia. Uniforme Lima Bravo Mike? Tentem, informa a intensidade da 5, porém a clareza tá saindo um pouco entrecortada, tá um pouco chiado na transmissão. E ainda continua com muito chiado, eu não consigo entender a sua transmissão, Lima Bravo Mike. A clareza tá boa, porém tá muito chiado. Taxa preta. Alfa Vitor Juliette, mantém somente 1.000 pés nessa frequência. Aguarde a ascensão para 2.500 pés. Faça escuta, Alfa Vitor Juliette, para cima. Portão que se encontra? O 02. Ok, 02, só um instantinho, pacote. Muito obrigado. 6, Alfa Vitor Juliette. A clareza melhorou bastante, eu ia mesmo, Mike. Estou ciente no pátio 4, tá livre acionamento e chame para o táxi. Alfa Vitor Juliette, autorizado a ascensão para 2.500 pés. 2.500, autorizado Alfa Vitor Juliette, obrigado. Tá. K10, controle. Na escuta, prossiga. Estou recebendo o modo Charlie do seu transponder subindo nível 125 em ascensão. Desligue o modo Charlie e informe atingindo o nível 050. Frente está cruzando agora 085 para 050, Patal 10. Ali o Fortera 5947, tá estável no localizador e visual com a pista. Fortera 5947, chame a torre 18.6, bom posto. Tem 18.6. Salvador, bom dia, Jet 6740. Jet 6740, bom dia, identifique. Chegada é a mar e desça para o nível 060. Chegada Mare, descendo para o 060, objeto 6740. Bom, no 0, informe em velocidade indicada. Está 3191 na escuta do solo, para cópia. Escuta 3191, pronto. Tá 3191, tá autorizado o nível 340 para o Galeão, aerovia Upslo 14. Decola da 10, curva à esquerda, perdão, curva à direita, saída da EL, transição Bless, transponder é o 5034, controle 1935 e a cabeceira é deslocada em 1.200 metros. Sente autorizado o Galeão 340, decola da 10, curva à direita, pelo Upslo 14, da EL Bless, a saída 5034 no transponder, 11935, controle de saída ciente da interdição. 3191. 3191, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Tenente avistado, pouso autorizado, pista 10, o vento 140 graus, 09 nós, cheque o trem. Tenente está com o trem de pouso baixo, chave calado. 050, patrão 0. 10, sobre o vetor agora para o localizador, curva direita na proa 070. Mantenha, desça para 3.000 pés, 1.014 o ajuste. Direita 070 para o localizador. Confirme para 3.000? Nativo, desça para 3.000 pés, 1.014. Certo. 3.000 pés para cá no 0. Pés pelo corredor Axé, até Veracruz para sobrevoo e toca remetida na localidade após o regresso para Salvador. Após a decolagem da 17, curva à direita para o corredor Axé, o transponder é 0120 e o controle 119.35, o cortejo. Brava XC Foxão, aqui autorizado o voo local, Veracruz pelo corredor Axé, 1.000 pés. Decola da 17 com curva à direita, transponder 0120, controle Salvador 119.35 e torre 118.60. Brava que seja Foxtrot correto, para o acionamento táxi decolagem deverá chamar a torre em 18.62. QNH é 1014, qual é o PAB do Brava que seja Foxtrot? Para 2.000 pés nessa proa, informe estabilizar o localizador Pacal no 0. Sente para 2.000 pés, toma lá estabilizado, Pacal no 0. Brava, Foxtrot, QOB 2. Ok, Bravo Xe Foxtrot, tem um bom voo até a volta, atento lá em Veracruz, é o Alfa Vitor Juliette, seu colega, que também está fazendo exercício lá, ok? Ficará atento, Bravo Xe Foxtrot. Fique chegada Mari, desce até o 060. 060 na Mari, positivo, 4060. Webjet 6740 está reautorizado via Mare para 3.000 pés 1014. Para 3.000 pés via Mare 1014, ajuste, Webjet 6740. Seguindo 2.000 pés do Patrão Zero. Utilizado no lote, Patrão Zero. O Força Aérea 5947, no solo aos 48, libere próxima à direita, mantenha-se na minha escuta. Táxi autorizado via Taxiway Fox Alpha, reporte na Taxiway Delta para o cruzamento da pista 17. Fox Alpha e na Taxiway Delta, reporte para o cruzamento da pista 10. Papai Uniforme Lima Bravo Mike, pronto para decolagem? Então, reduzindo para 2109, mantendo a proa limitada pelo localizador, a Jet 6740, descendo para 3.000 pés. Salvador? Tá no escuta, o Pacão 10. Eu recebi uma coordenação do controle informando que o senhor está um pouco à direita do localizador. Está visual com a cabeceira deslocada em 1.000 metros, a cabeceira 10? Corrigindo, deslocada em 1.200 metros, 1.200 metros. Sente, Patrão 10. Posição com a pista, confere. Ciente. Reporte trem baixado e travado, aguarde a autorização de pouso. Tango Bravo X-ray Foxtrot, autorizado o acionamento, reporte para o táxi. Reportará para o táxi. Olhe, próximo da ilha de Taparica. Torre Salvador, Pacano 0 na aproximação final, trem embaixado e travado. Cal 10, continue na aproximação, aguardando autorização de pouso. Ajuste 10 no 4. Sente, Patrão 10. Papa e Uniforme Lima Bravo Mike, decolado aos 50, controle 119-35. 119-35, Lima Bravo Mike. Oitado, conforme o senhor desejar. Duna seria o melhor. 5447, na Delta para cruzamento. Axé, sub e mantenha 1.000 pés. No corredor Axé, 1.000 pés. Lima Bravo Mike. Tem condições de livrar em 30 segundos. Gente, mantenha Delta agora. 150 graus, 10 nós. Gente, Catano 0, 1.200 só. A cabeceira. Lima Bravo Mike, informe. Estimado para o Travers de Ilhéus e estimado de pouso. É, só um momento, por favor. É, controle do Salvador, o Lima Bravo Mike estima o Travers de Ilhéus em mais 2 horas e 10 e o pouso em mais 3 horas e 15 minutos. Pouso mais 2 horas e 15. Afirmo. Copiado. Altura Salvador, é o Lima da Mike. Siga. Lima da Mike confirma que o pouso é em mais 3 horas e 15 minutos. Ilhéus em mais 2 horas e 10 minutos. Copiado, pouso em mais 3 horas e 15 minutos. Afirma, Lima da Mike. Feito. Afirmativo. Autorizado RJ 380, nível, Aerovia, Upper Whisky 50. É coluna 0, curva direita, saída da EL, transição de NER, controle 1935, torre 18612, transponder 5021. Decola da 1-0, curva direita, da EL de NER, 119.35, 18.6, controle, a torre 5021, transponder, azul 40407. 4107 correto, 5021, na reporte pronto no 8. Ciente azul 4107. Até o ponto de espera da 17. Contando agora a Duna, completa final sem glide, chame 2186. 2186, boa. 3776740. Aviat 6740, número 2, para o pouso, continue na aproximação, cabeceira deslocada em 12.00 metros, 1.200 metros. O ajuste 10114, reporte da embaixada e travado. Está ciente da cabeceira deslocada, com o número 2, Aviat 10, solo ao 54, libere próxima à direita, na taxiway alfa, reporte quando estiver na taxiway alfa, o Pacal 10, mantenha na minha escuta. Feito, Pacal 10, controlado, reportar na alfa. Ratificando o Pacal 10, reporte pista livre. Reportará. Papa Tango, Eco Tango Índia, está livrando o terminal, sube e mantenha 095, o serviço está encerrado, chame Recife em 126.85 e alterna 125.45. Os autorizados, aviat 6740. Cal 10 prossegue o táxi via Alfa e Delta. Reporte para o cruzamento da pista 10. Na táxi via Delta. Reporte para cruzamento, para Cal 10. Tango Bravo XA Foxtrot está autorizado a alinhar e manter pista 17. Autorizado a frequência de coordenação 123.45. Certo, a frequência de coordenação é 123.45, qual foi a Juliana e KPJ? Salvador Azul 4107 para pushback acionamento. Está na posição 8. Posição 8 autorizada, reporte táxi. Ciente, livre pushback Azul 4107. Esse voo para RJ é só no fim de semana? Não, agora passou a ser todo dia, eu acho. Ok, obrigado. Jet 6740, solo aos 57, libere próxima à direita, solo Salvador 1219. Solo Salvador 1219, uma boa tarde, até a próxima, 740. Solo Salvador, uma boa tarde, o Jet 6740, tá livrando na Golf, na sua escuta. 740, boa, via Alfa, reportando da Eco. Via Alfa, repostará da Eco, Objet 6740. Quem mandava mais? Ele informa um Charlie 150 sobre a ilha, efetuando toque remetido em Veracruz. Ciente, mais. Agora na Beca, para cruzamento da pista. Bacal 10 autorizado, cruzamento pista 10, reporte na taxiway hotel. Feito, se repartará livrando, Bacal 10 autorizado, cruzamento. Bacal 10, Bacal 10. Ciente, frequência livre. Táxi, o Azul 4107 com 1019 a bordo, planilha de 3 horas e 60, alternando Campinas. 109, PUB. Correto. Gente, vai taxiar Juliette Alfa 1014 no ajuste, 18,6 na Delta, até lá na minha escuta. E Juliette Alfa para o ponto de espera da Delta, com o ponto 18,6 na sua escuta, na torre Azul 4106. 0060 4060, completa final agora sem volar. Chame 2186, bom posto. 186, muito obrigado pela gentileza. Até daqui a pouco. Papai, uniforme Lima Bravo Mais, em caso de falha de comunicação no través de da posição coral para ingresso no terminal de Ilhéus, chame o mesmo na frequência 120.1. E aí, reporte ingresso para o pátio principal. Ok, esquerda e quilha, pátio 3, reportará para ingresso pátio principal, mensagem para o céu. Isso, ciente de 1.200 metros deslocado. Tango Bravo XAI Foxtrot, decolado aos 1500, controle 119.35. Pouso 4060 avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 12 nós. Teve pouso 4060. Controle, Bravo XA Foxtrot, transfere. Pouso Salvador Azul 4107. Chega. Só confirmar o tráfego que está na sua direita, está vindo pelo Padcar ou pela Alfa? Padcar de carga. Obrigado. Solo TAN 319, muito pronto para o táxi, com 3 horas e 50, Guarulhos e 230 a bordo. 191 no Índia, Alfa seguindo o Azul, 1014 no ajuste, 18,6 no ponto de espera, da Delta até lá na minha escuta. Afirmativo, no ponto de espera 18,6, está lá na sua escuta, vai vir Índia Alfa, segue o Azul, 1014 no ajuste, 3191. Jet 6740, para prosseguir no táxi. 6740 vai prosseguir, portão 3, assento ao TAN. Portão 3, atento ao tão, Webjet 6740. Salvador, boa tarde, esse é o TAM 8001. TAM 8001, boa tarde, identifique. Chegada Mare, desça até o 060. 060, identificou na chegada Mare, 8001, TAM. Fala, Gol 1 na 777, solicita autorização de pushback saneamento. 777, está autorizado no 4, atento Webjet, parqueando 3, reporte táxi. Autorizado pushback saneamento, chamará pronto para o táxi, no 777. Salvador, bom dia, Azul 4 107, está na ponto de espera, está próximo à ponto de espera da Delta, pronto. Azul 4107, autorizado, mantém a posição no ponto de espera. Mantém, ponto de espera, mantém posição no ponto de espera da Delta, Azul 4107. Tem o Azul 4107 autorizado a alinhar e manter pista 10. Cabeceira deslocada está à sua direita. Sente, Azul 4107, alinha e manter pista 10, cabeceira deslocada. O Azul 4060, no solo ao 05, libere próxima à direita, solo 121, decimal 9. Liberar na próxima direita, solo 1219, obrigado. Azul 4060, livrou na sua escuta. 4060, táxi via Alfa, reporte antes da táxi do Eco. Se Alfa informa antes da Eco, 4060. Confirme, não confiou, saiu ininteligível. Uno, mil pés. Uno, mil, grato. TAM 3191, bom dia, pronto, espera, pronto. O TAM 3191 está autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinha e mantém 10, TAM 3191. Paulo Salvador, Azul 4060. Da Eco 060, vai ingressar via Aquilo, pátio 3, reporte para o ingresso, pátio principal. Via Aquilo, pátio 3, pátio principal, confirma a posição para o 4060. Portão 9. 9 ou 4060. Controle